Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês. Louvado seja o nome de Deus. Eu trouxe uma mensagem muito importante para nós nessa manhã. O título da mensagem que eu trouxe para vocês hoje diz assim: Buscando a Deus segundo foi ordenado. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 55, verso 6. E eu queria acrescentar um subtítulo ao título do meu sermão. Podemos adorar a Deus ou louvar a Deus com músicas que tenham bateria ou instrumentos de percussão? Eu não sei se vocês conhecem essa discussão, mas essa discussão é uma discussão que existe dentro da igreja. Como que é a música que nós devemos usar para buscar a Deus, para louvar a Deus? E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto com um foco de buscar a Deus, que é o mais importante. A despeito de qualquer ideia particular que nós tenhamos sobre música ou sobre louvor, o mais importante é a gente buscar a Deus. E com a Bíblia aberta, sim, vamos orar para que Ele fale ao nosso coração nesta manhã. Deus eterno e maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo que nós abrimos a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, Pai. Fala ao nosso coração, nos dá a Tua verdade, a Tua paz e a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então a Bíblia nos diz assim, Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nesse texto, Isaías não fala nada sobre música. Não tem nada de música aí nesse texto. Mas o texto diz para a gente buscar a Deus. E a gente busca a Deus através do estudo da Bíblia, através da oração, através da pregação, através do louvor, através assim de clamarmos a Deus pela presença dele na nossa vida, seja como for, onde for, em qualquer momento e circunstância da vida. Nós estamos buscando a Deus. E essa é a ordem da Bíblia. Buscai a Deus enquanto você pode achar. Busque a Deus no teu trabalho, na tua família, na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Busque a Deus e nunca deixe de buscar ao Senhor. Entretanto, nós vamos estudar uma história hoje na qual o povo não buscou a Deus segundo Deus ordenou. Vamos abrir a Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 15. E eu gostaria de ler o capítulo inteiro com vocês. Nós vamos ler muitos textos da Bíblia hoje, viu? Então, como nós vamos ler muitos textos, eu não vou ler o capítulo inteiro para vocês. Então, nós vamos pular alguns versos e vamos nos concentrar naqueles que são mais importantes para a mensagem de hoje. Então, 1 Crônicas, capítulo 15, vamos ler o verso 1 até o verso 3 e depois os versos 12 a 13. E vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nesta manhã. E a Bíblia diz assim: Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe havia preparado. E aí, dos versos 4 a 11, Davi vai falando das famílias que ele escolheu. Família tal, família tal, família tal. E a partir do verso 12, a gente lê assim: E lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Através da leitura desse texto, nós podemos entender algumas coisas. A arca de Deus era lá a arca que continha os 10 mandamentos. Que Deus mandou quem fazer essa arca? Moisés. Então, quando Deus mandou Moisés construir o santuário, dentre as muitas coisas que Moisés haveria de construir, uma delas era a Arca da aliança. E ali era uma caixa de madeira com uma tampa com dois querubins em cima. Dentro dessa arca ficava ali então o bordão de Arão, um pouquinho do maná e os 10 mandamentos. E quando essa arca estava no lugar santíssimo do santuário, em cima dos querubins se manifestava a presença de Deus, a glória de Deus, que alguns chamam de Shekinah. Tem até uma música do Fernando Iglesias, né? Shekinah e etc, ok? Então, aqui está a ideia. Só que aí o que acontece? Nesse contexto, a gente já percebe que a arca de Deus, ela não está, entre aspas, onde deveria estar. Ainda o templo não tinha sido construído. Então a arca, segundo a gente vai perceber no contexto, ela está na casa de uma pessoa específica ali. Mas Davi, ele constrói casas e ele faz uma tenda com o propósito de trazer a arca de Deus que não estava em Jerusalém. E aí ele diz assim, vamos chamar os levitas. Por quê? Porque ninguém pode levar a arca a não ser os levitas, porque Deus os escolheu. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Vamos lá, Deuteronômio, depois nós vamos voltar para a Primeira Crônicas, tá? Então Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Vamos ver as instruções de Deus a esse respeito, se ele foi claro ou se ele não foi. E aí a gente vai começar a ter uma visão muito importante a respeito da seriedade de Deus. Deus pede para a gente buscar Ele e nós devemos buscar a Ele da forma como Ele ordena. Não da forma como a gente acha, não da forma como a gente imagina, mas como Ele quer, como Ele escolheu. Então Deuteronômio 10, verso 8, a Bíblia diz assim: por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então a Bíblia é muito clara, dizendo assim: Deus escolheu a tribo de Levi. São os levitas, para levar a arca da aliança do Senhor, para estarem diante do Senhor. E ali o que eles vão fazer? Eles vão servir e abençoar em nome do Senhor. E dentre aquilo que os levitas faziam, estava incluído a ideia do louvor. Os levitas eram responsáveis pelo louvor a Deus. Agora volta um pouquinho aí no Pentateuco, Números capítulo 4, verso 15. E aqui tem mais uma peça nesse quebra-cabeça para a gente entender uma história muito interessante lá de 1 Crônicas capítulo 13. Agora Números capítulo 4, verso 15. Existe uma ideia que vai nos ajudar a entender o que aconteceu quando eles tentaram levar a arca da primeira vez de um lugar até Jerusalém. E aí Números capítulo 4, 15 diz assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Aqui, Deus declara a morte sobre aqueles que não forem levitas, mas que tocarem nas coisas santas do Senhor. E o que está incluído nessas coisas santas? Os móveis do santuário. Então Deus falou, olha, vai fazer o santuário e é os levitas que vão levar essas coisas. Ninguém mais pode levar. E quem levar, o que a Bíblia diz que vai acontecer? Vai morrer. Então a Bíblia está sendo muito clara. Deus não está dando assim uma ordem subjetiva ou uma ordem que ninguém entende. Deus está sendo claro. Quem pode levar a arca? O levita. Se algum outro encostar na arca, vai morrer. Agora vamos para 1 Crônicas capítulo 13. E agora nós vamos entender o contexto daquela história de Davi que nós começamos a ler um pouquinho antes no capítulo 15. Vamos ver o contexto disso a partir do capítulo 13. E agora nós vamos entender uma história interessante e vamos tirar algumas lições espirituais. 1 Crônicas 13, a partir do verso 5 até o verso 10. E a Bíblia nos diz assim: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali diante de Deus. É por causa dessa história que Davi fala no verso que a gente leu antes. Nós não buscamos a Deus segundo foi ordenado. Os camaradas estão aqui vendo a arca subir. Chega uma hora que os bois tropeçam e a arca tomba. E quando ela tomba, Uzá vai tentar segurar. Só que quem é Uzá? Uzá não é um levita. Uzá não pode encostar no móvel do santuário. E Deus falou que quem encostasse iria morrer. Deus foi claro na palavra ou não foi? Deus foi claro. Assim, o texto tem uma lição simples. Deus estabelece as regras, Deus estabelece a lei, e nós devemos seguir conforme Deus manda. Essa é a lição do texto. E nós encontramos essa ideia por toda a Bíblia. Por exemplo, lembra lá em Gênesis capítulo 2? Deus falou para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se comesse, ia acontecer o quê? Iriam morrer. O que que eles fazem? Eles comem. E o que acontece? Eles são sentenciados à morte. Porque Deus falou e agora Deus cumpre. Da mesma forma, os 10 mandamentos. Deus dá a sua lei para a gente não transgredir. E ele diz, aquele que pecar vai morrer. O salário do pecado é a morte. É por isso que nós todos, como pecadores, somos mortais. Porque nós transgredimos a lei de Deus. E todo mundo que transgride a lei de Deus está sujeito à morte. Porque Deus é claro no que ele diz. E a gente deve seguir a Deus da forma como ele manda. Não da forma como a gente imagina. Deus é quem manda, a gente obedece. Essa é a verdade. E isso mostra a seriedade da palavra de Deus. Agora, algumas pessoas tentam ler essa história e elas querem enxergar uma coisa a mais dentro dessa história. E eles querem tentar entender por que será que Deus ficou bravo, matou Uzá, não aceitou que eles levassem a arca de Kiriate-Jearim para Jerusalém, e eles estavam levando a arca e louvando a Deus. E aqui se faz uma lista de instrumentos através dos quais eles louvam a Deus. Que instrumentos são esses? Dá uma olhadinha aí no verso 8. Está escrito harpa, alaúde, tambor, símbolos e trombetas. Esses são os instrumentos que eles usam. Porém, quando você chega no capítulo 15, vamos lá para o capítulo 15 de 1 Crônicas, você vai perceber que nessa segunda vez que eles levam a arca, dá tudo certo. E você vai perceber uma coisa interessante. Dá uma olhadinha no verso 16 e no verso 28 do capítulo 15. Então, capítulo 15, verso 16. Disse mais Davi aos chefes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Verso 28. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Se você fizer uma leitura atenta, capítulo 13, verso 8, E você lê o capítulo 15, versos 16 e 28, você vai perceber que existe um tipo de instrumento que existiu no capítulo 13, que não existiu no capítulo 15. Que instrumento é esse? Os tambores. Então, lá no primeiro capítulo, estava dizendo, então, que, ok, eles estavam usando tambores. No segundo capítulo, no capítulo 15, eles não estavam mais usando os tambores. Algumas pessoas, elas concluem o seguinte a partir dessa história. Deus não se agradou da música do capítulo 13, porque ela tinha tambor. Mas Deus se agradou da música do capítulo 15, porque não tinha tambor. E aqui começa uma jornada de alguns teólogos contra a percussão ou contra a bateria. Aqui começa. Davi arrancou os tambores. Na primeira vez, Deus não aceitou. Quando arrancou o tambor, Deus aceitou, Deus abençoou e deu tudo certo. E da primeira vez que tinha tambor, deu tudo errado. E agora eles começam a fazer conclusões sobre isso. E buscar na Bíblia algum elemento que possa ajudar eles nessa conclusão. E será que eles encontram? Ezequiel 28, verso 13. E esses teólogos não são fáceis, né? Eles procuram tudo na Bíblia. Tudo que tiver escrito na Bíblia, eles vão lá caçar, procurar. E aí eles encontram o texto de Ezequiel 28, versículo 13. E vocês lembram que a gente aplica o capítulo 28 de Ezequiel para quem? Para falar de quem? Do diabo. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. É o verso 15. Então, no verso 13, olha só o que está escrito aí. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Nessa tradução, existem as palavras engastes e ornamentos. Mas existe outra tradução que diz assim: tambores e flautas de ouro estavam à tua disposição desde o dia em que foste criado. Aí é uma questão de tradução. Alguns traduzem aí como ornamentos e engastes, outros traduzem como flautas e tambores. E aí dizem aí, tá vendo? Tambor é instrumento do diabo. Essa é a conclusão a qual eles chegam. E tem mais uma coisa que eles usam para terminar com essa guerra contra a percussão e a bateria. 2 Crônicas, capítulo 7. Pastor Ezequiel não tem dó de vocês, né? Pede para abrir a Bíblia para cá e para lá. Mas é bom que a Bíblia fale, né? Quanto mais a Bíblia falar, menos eu falo. Menos o pastor fala. Menos o ser humano e mais Deus fala. Então isso é muito bom. Eu gosto muito disso. 2 Crônicas 7, verso 6. E aqui, alguns teólogos também buscam um pouco dessa ideia dos tambores, ou da ausência dos tambores, para fazer, então, essa guerra contra as músicas que contêm percussão. E aí, capítulo 7, verso 6, a Bíblia diz assim: assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Quando você estuda o livro de 2 Crônicas, você percebe que a Bíblia fala de alguns instrumentos. Fala assim, olha, no capítulo 5, verso 12. Címbalos, alaúdes e harpa. No capítulo 5, verso 13. Trombetas, címbalos e outros instrumentos que não diz qual. Mas, explicitamente, não aparece nenhum tambor. E aí a conclusão é a seguinte. Tambor é do diabo. Tambor foi excluído do culto no templo. E foi parte da causa do problema na transferência da arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. E uma das razões de Deus ter matado Uzá é porque eles usaram tambores na música para louvar a Deus. Essas são as conclusões. E hoje em dia, tem gente dentro da igreja que usa esses argumentos da Bíblia para dizer o seguinte: toda música que contém algum elemento de percussão adora ao diabo. É adoração a Baal. Deus não aceita músicas com percussão. Alguém já ouviu falar disso? Levanta a mão se você já ouviu falar disso. Olha aí, ó. Mais de 50%, mais da metade da igreja já ouviu falar esse tipo de ideia. Então o que acontece? Olha só. Então, a partir daqui, as pessoas começam a dizer: Deus não aceita músicas com percussão. O que que acontece? Dá uma olhadinha aí. Vamos voltar para 1 Crônicas 15, verso 15. E agora nós vamos olhar isso aqui um pouco mais de perto. E nós vamos ler mais textos da Bíblia, viu? Pensa que acabou, não. Mais uns 10 minutinhos a gente termina, mas tem vários textos ainda. Então olha só. Quando Davi vai explicar que eles não tinham buscado a Deus segundo tinha sido ordenado, no verso 15, Davi diz assim: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nelas estavam, como quem tinha ordenado? Como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Lembra que a gente leu Deuteronômio e Números? E lá estava dizendo que só os levitas podiam levar a arca, e se algum não levita levasse, iria morrer. Moisés foi que escreveu Deuteronômio e Números. Agora, será que Moisés escreveu alguma coisa sobre tambor? Se você tivesse que responder essa pergunta, Moisés falou alguma coisa proibindo o uso de tambor? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão. O senhor acha que sim? Você também? Também. Quem acha que não? Moisés não escreveu nada proibindo o tambor? Acho que não. Moisés só usa a palavra tambor uma vez. Vamos lá, Gênesis 31, 27. É a única vez que Moisés utiliza da palavra tambor. E aqui Moisés está descrevendo uma história bem mais antiga do que ele, vivida por Jacó e Labão. Aqui Jacó está fugindo, está indo embora da casa de Labão. E ele pega as coisas dele, pega as mulheres, pega os filhos, pega o gado, pega tudo e vai embora. E Labão chega no verso 27 do capítulo 31 e ele diz assim: Labão, por que fugiste, Jacó, ocultamente e me lograste? E nada me fizeste saber para que eu despedisse com alegria e com cânticos e com tambor e com harpa? É a única vez que Moisés usa a palavra tambor. Qual que é o contexto? Jacó está fugindo e Labão vai brigar com ele. Ô Jacó, por que que você está fugindo e você não me permitiu dar uma festa para a gente tocar harpa e tambor e cantarmos juntos? Essa é a única vez que Moisés usa a palavra tambor. Agora, nesse texto de Moisés, está dizendo que nós não podemos adorar a Deus com tambor? Sim ou não? Não. O texto de Moisés não diz isso. Só diz que Labão queria fazer uma festa usando canto, tambor e harpa. Era o costume deles, era a música que eles tocavam. Ok? Eles não tinham piano, eles não tinham violino, eles não tinham violão. O que que eles tinham? Tambor e harpa. Não está dizendo que Deus gosta de tambor, nem que Deus não gosta de tambor. Não está dizendo que Deus aceita música com tambor, nem que Deus não aceita música com tambor. Não é isso que o texto diz. Então, lembra de uma coisa. Romanos 4,15. Onde não há lei, não há transgressão. Por que que mentir é pecado? Porque a lei de Deus diz: não dirás falso testemunho. Então, quando eu dou um falso testemunho contra a mentira, o que que eu estou fazendo? Pecado. Eu estou transgredindo a lei que Deus deu. Se Deus não tivesse falado nada contra a mentira, mentir seria pecado? Não. Deus não falou nada. Onde não existe lei, não existe pecado ou transgressão. Então, se Deus não deu uma lei proibindo o uso de tambores, quem foi que falou que usar tambor é pecado? Deus não deu essa lei. Essa lei não existe nos escritos de Moisés. Essa lei não existe em nenhum lugar da Bíblia. Quem pode dizer o que Deus não disse? E outra, Deus ainda falou o contrário. Abre a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 81. E eu vou mostrar três textos para vocês onde aparece a palavra tambor no livro dos Salmos e nós vamos ver se está proibindo ou permitindo o uso do tambor para louvar a Deus. É muito importante, irmãos, a gente avaliar tudo pela Bíblia, pela palavra de Deus. Salmo 81, nós vamos ler, então, do verso 1 até o verso 4. E a Bíblia vai nos dizer assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tambor, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, prescrição do Deus de Jacó. Fazei soar o tambor. Para louvar a quem? Deus. Naturalmente, para louvar a Deus. 149, verso 3. E aqui, a tradução da Almeida Revista Atualizada usa uma palavra que se chama adufe. Mas adufe é a mesma coisa que tambor. Um adufe é um tipo de tambor, tá bom? Então vamos lá, Salmo 149, verso 3. Louvem a Deus, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Tambor e harpa. 150, verso 4. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Bom, a conclusão que Deus não aceita música com tambor não tem fundamento bíblico. Você não encontra um texto claro dizendo Deus não aceita música com tambor. Inclusive, nós vemos na Bíblia exatamente o contrário. Deus pedindo para o povo louvar a Ele usando tambor. Isso é o que a Bíblia nos diz. Agora, vamos então pensar algumas coisas para a gente terminar essa mensagem. Se você quiser dizer que Deus não aceita tambor por causa de Ezequiel 28, lembra que lá não fala só de tambor, fala de tambores e flautas. Então, se tambor é do diabo, flauta tem que ser do diabo também. Já começa por aí. Só que eles rejeitam tambor, mas gostam de flauta. Já tem alguma coisa errada com esse argumento. Além de tudo, em 2 Crônicas 5, verso 13, diz que no templo tinha outros instrumentos. Que instrumentos eram esses? Ninguém sabe. Eles usam o argumento do seguinte: o tambor não era usado no templo. Mas lá em 2 Crônicas 5, verso 13, diz que no templo diz de outros instrumentos. Quem sabe se ali não estavam incluídos algum instrumento de tambor? Além disso, por exemplo, o que a gente chama hoje de prato, né? É um instrumento de percussão que era usado no templo. Então, essa ideia não tem sentido, além de que a igreja não é o templo de Israel. Não sei se vocês sabem, mas quantos templos tinha em Israel nessa época da Bíblia? Um. Só podia fazer sacrifício onde? No templo. Você não podia fazer a tua igrejinha lá no interior. Você tinha que ir lá para Jerusalém para sacrificar o cordeiro. Então, mesmo que nós dissessemos que lá no templo não tinha tambor, isso não quer dizer nada para nós aqui hoje. Quem de vocês está morando em Jerusalém? Ninguém. Além disso, lá no templo, quantas mulheres entravam no templo? Nenhuma. E membro de igreja não entrava no templo, era só sacerdote que entrava no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Então, querer comparar a igreja de hoje com o templo não faz sentido. Não é verdade. Alguns dizem assim, né, que o púlpito é o lugar santíssimo e a igreja é o lugar santo. Quem já ouviu falar isso aí? Levanta a mão. Irmãos, só entrava no lugar santíssimo quantas vezes por ano? Um dia por ano! Aqui nesse púlpito só prega uma vez por ano. Não faz sentido. Você entende que as pessoas elas falam coisas que elas acham que é correto, que elas acham que é verdade, mas não tem fundamento na palavra de Deus. Quando Deus encontrou com Moisés lá no meio da sarça, Deus falou: tira a sandália, porque aqui é um lugar santo. Onde você está com Deus é um lugar santo. Não é por causa do púlpito ou da igreja. É lá na tua casa, é um lugar santo, porque Deus está com você lá. Aqui na igreja é um lugar santo, porque Deus está aqui. Mas não porque o púlpito é um lugar santíssimo. Isso não. Não é verdade. A gente não vem no púlpito uma vez por ano. Eu queria terminar essa mensagem, Jeremias 23. E eu queria dar uma mensagem da palavra de Deus para aqueles que querem colocar palavras na boca de Deus que Deus não disse. E nós vamos terminar depois pensando em algo muito importante. Jeremias 23, verso 31. A seriedade do que Deus diz, irmãos, é muito importante. E nós não devemos pregar a nossa palavra em lugar da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, olha, Jeremias 23, verso 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse. Deus diz que ele é contra, ele, Deus, é contra as pessoas que colocam palavras que ele não disse na boca dele. Deus não aceita que você coloque palavras que ele não disse na sua boca. E para terminar, capítulo 29, verso 13 de Jeremias. Lembra do título da mensagem? Buscando a Deus conforme foi ordenado. E eu queria dizer para você como é que Deus ordena que você busque a ele. Jeremias 29, verso 13, verso famoso, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando não usares percussão na sua música. Não é assim que está escrito? Quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. É assim que Deus quer que a gente busque a ele. Essa briga dentro da igreja, por causa de percussão, por causa de bateria, é uma briga que só desvia o foco para o que Deus não disse e para causar o quê? Briga dentro da igreja. Para acusar os louvores da igreja de serem mundanos, de serem satânicos. E só quem se agrada com isso é quem? É quem critica a igreja. É quem briga com a igreja. E agora, em nome de músicas mundanas, que ninguém nem sabe o que é música mundana, porque nós estamos no mundo, né? A gente toca música que existe. Nenhum de nós toca música marciana, ou de Vênus, ou de Júpiter. A gente toca música que existe no planeta Terra, tá bom? Não tem como tocar música que existe em outro planeta. Nós estamos nesse planeta aqui. Então, em nome dessa ideia de músicas mundanas, o povo bate na igreja. Só que tem uma coisa. Você não encontra na Bíblia a expressão música mundana. A Bíblia nunca fala de mundanismo em relação à música. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Querendo dizer o quê? O pecado, o mal. O que nós devemos evitar do mundo? O mal, o pecado. E o que é o pecado? É o que Deus disse que é pecado. Se Deus disse que roubar é pecado, nós temos que nos afastar de roubar. Se Deus diz que tomar o nome dele em vão é pecado, nós temos que nos afastar de tomar o nome dele em vão. Se Deus diz que é para guardar o sábado, a gente tem que guardar o sábado. Se Deus diz para a gente amar uns aos outros, a gente tem que amar uns aos outros. Mas Deus não disse contra tambores e bateria. Então nenhum de nós tem direito de botar na boca de Deus o que Deus não disse. E eu queria terminar com vocês tocando de novo. Agora é para vocês ouvirem. Eu vou colocar de novo essa música que nós cantamos no começo do culto. Mais perto quero estar. Ouçam com atenção e eu vou mostrar para vocês várias vezes que essa música usa elementos de percussão. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? É só apertar esse botão do meio aqui. Ouçam essa música. Vocês vão perceber som de prato e de tambor. Presta atenção. prato, elemento de percussão, certo? Bateria usa esse instrumento, né? Fazer de novo. Ouviram? Instrumentos de percussão. Se quiserem cantar, podem cantar também. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Na que seja dor que me una a ti. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Minha alma cantará a ti, Senhor, e há de gratidão por teu amor. Mais uma vez. Chorar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ok, irmãos, sejam honestos comigo. Quantos de vocês foram capazes de distinguir algum elemento de percussão nessa música? Levanta a mão. Foram capazes? Pá! Pá! Quem pode dizer que nós estamos louvando o diabo com essa música? Ninguém. Quem tem autoridade bíblica para dizer que nós estamos louvando o diabo quando a gente canta essa música do Hinário Adventista? Ninguém. O instrumento, ele não é bom nem mal, mas o que importa é a gente aprender a tocar o instrumento. Essa bateria ou essa percussão tá incomodando na música? Não tá. Isso aí é um samba, um pagode? Não é. Ok, mas o elemento está ali presente. Então o problema não é um instrumento. É a forma como a gente usa ou não usa o instrumento. Bem tocado pode ser usado para louvar a Deus? Pode. E ninguém tem direito de dizer o contrário, porque não tem fundamento na palavra de Deus. Eu digo isso para vocês porque hoje nós temos dentro da igreja briga, discussão, acusação sobre algo que as pessoas nem sabem do que estão falando. Essa ideia da arca não tem nenhum fundamento para dizer que Deus não aceita a bateria. Mesmo porque no Salmo ele diz que ele aceita. Essa ideia do templo não faz nenhum sentido, porque nós não vivemos em Jerusalém e aqui não tem templo. E a igreja não é o templo de Israel. Nós somos a igreja cristã. Nós somos o povo que adora a Deus, independentemente de instrumento, em espírito e em verdade. Não é para causar briga com a igreja por causa disso, de uma coisa que Deus não revelou. E agora eles saem pregando que Deus não aceita bateria ou percussão, colocando palavra na boca de Deus que Deus não disse. E isso não é correto da gente fazer. Louvem a Deus com o melhor de vocês. Louve a Deus, ore a Deus, estude a Bíblia, para que você não seja enganado ou enganada de que Deus disse o que ele jamais disse. Busque comparar tudo com a palavra de Deus, porque Jesus diz: a palavra de Deus é a verdade. E Deus quer que você busque a Ele, independentemente de música. Talvez você não toque bateria, não toque violão, não toque nada, mas você pode buscar a Deus? Pode! E busque como? De todo o teu coração. Isso é o que importa. Não é causar briga com a igreja por causa de música, mas é louvar a Deus de todo o nosso coração. Então vamos terminar, vamos nos colocar em pé. Agora falta 5 para meio-dia, então nós não vamos cantar o hino final, já cantamos o outro a segunda vez. E que Deus abençoe você, que na tua busca por Ele você o busque de todo o coração. É isso que importa. E que você encontre a Deus na tua casa, na tua família, na igreja, em qualquer lugar que você for, que Deus seja contigo. Vamos orar. Deus maravilhoso e eterno, é no nome de Jesus Cristo que nós agradecemos a mensagem da tua palavra nesta manhã, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua salvação, pela tua graça e, acima de tudo, pelo teu Espírito e pela tua palavra, Pai. Venha nos guiar em toda a verdade, Senhor. Venha nos fazer fiéis e felizes e dá-nos a tua salvação e a tua paz. Por favor, nos ajuda a te buscar de todo o nosso coração, Pai. Nós queremos te buscar em casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, onde quer que for, porque nós precisamos de ti. E sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, Pai. Usa esta igreja para a pregação do Evangelho. Abençoa esta igreja com a tua verdade, com o teu Espírito, e que a tua palavra seja o nosso alimento a cada dia da nossa vida. Dá-nos a tua paz e um bom almoço e um feliz sábado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.